é que não gosta de uma farra, de ouvir trinar uma guitarra? Quem é que nunca cantou um fado quando está triste ou feliz e apaixonado? Quem é que nunca ouviu com carinho uma concertina, um cavaquinho? Quem é que nunca sentiu no peito um bombo forte, um adufo ligeiro? Eu canto a vida e sinto saudade de uma cantiga popular. Eu canto alegre, sincera, que eu quero trazer comigo no cantar. Eu canto a vida e sinto vaidade no nosso fado de encantar. Eu canto a vida e sinto saudade de uma cantiga popular. Que nunca sentiu vibrar de um rancho folclórico a tocar? Quem é que nunca ouviu horas a fio mulheres e homens a cantar ao desafio? Quem é que nunca dançou com paixão ouvir o corridinho ou o malhão? Quem não sente orgulho e altivez neste sentir, neste viver português? Eu canto a vida e sinto saudade de uma cantiga popular. Eu canto alegre, sincera, que eu quero trazer comigo no cantar. Eu canto a vida e sinto vaidade no nosso fado de encantar. Eu canto a vida e sinto saudade de uma cantiga popular. Eu canto a vida e sinto saudade de uma cantiga popular. Eu canto alegre, sincera, que eu quero trazer comigo no cantar. Eu canto a vida e sinto a vaidade no nosso fado.